palavra do Senhor. Sei que neste país temos liberdade de expressão, e é por isso que o Espírito Santo está morando em muitos corações. Os crentes de fervor, oremos ao Senhor por cada lugar em guerra. Oremos ao Senhor para que envie o Espírito Santo para dar um passo em toda essa guerra e ensinar a semear o amor. Somos todos do Senhor.